Talentos e grandes intérpretes da música. Histórias, curiosidades, discografia, agendas de shows e muito, muito mais. Começa agora, Central da Biografia. Um especial com seu artista preferido. Uma hora de música e informação. Central da Biografia. Opa! Olá! Sejam bem-vindos! Eu sou Edgar de Souza e mais uma vez a gente começa o Central da Biografia. É mais um Central da Biografia destacando sempre um clássico, um grande nome da música popular brasileira. E hoje nós vamos destacar nada mais nada menos que a fantástica Ana Carolina, uma das vozes mais bonitas, marcantes e polêmicas da música popular brasileira. E a gente começa o Central da Biografia destacando que Ana Carolina começou profissionalmente aos 18 anos nos barzinhos da cidade com repertório de Tom Jobim, Chico Buarque, Ari Barroso e outros clássicos. Muito bom gosto, não é? Olha, em entrevista, Ana diz que a experiência em bares foi para ela uma escola. Além de cantar sucessos do rádio, cantava também outras canções. E foi quando Ana Carolina conhecera Luciana Davi e Kelly Lopes, duas estudantes de comunicação que gostaram do que ouviram e se tornaram as suas empresárias. Então, começaram a surgir convites de mais bares da cidade e também de cidade vizinhas, e acompanhada sempre pelo amigo e percussionista Kinor, rodou alguns quilômetros da zona da Mata Mineira. Nesse tempo, Ana começou a compor, contudo, essas não foram interpretadas tão cedo. Ana fez um cursinho pré-vestibular no Colégio e Curso Meta, ingressando na Faculdade de Letras, na Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais, onde cursou por pouco tempo. Meus amigos, falar de Ana Carolina sem música é complicado, não é? Então vamos com música? Então pega pra você a música deliciosa Garganta, depois Carvão e, na sequência, Tô Saindo. Central da Biografia hoje é com Ana Carolina. Central da Biografia. Minha garganta estranha, quando não te vejo, me vem um desejo doido de gritar. Minha garganta arranha a tinta e os azulejos do teu quarto, da cozinha, da sala de estar. Minha garganta arranha a tinta e os azulejos do teu quarto, da cozinha, da sala de estar. Veio madrugada perturbar teu sono, como um cão sem dono me ponho a ladrar. Atravesso o travesseiro, te reviro pelo avesso, tua cabeça enlouqueço, parcela a rodar. Atravesso o travesseiro, te reviro pelo avesso, tua cabeça enlouqueço, parcela a rodar. Sei que não sou santa, às vezes vou na cara dura, às vezes ajo com candura pra te conquistar. Mas não sou beata, me criei na rua e não mudo minha postura só pra te agradar. Mas não sou beata, me criei na rua e não mudo minha postura só pra te agradar. Vim parar nessa cidade por força das circunstâncias, sou assim desde criança, me criei meio sem lar. Aprendi a me virar sozinha, e se eu tô te dando linha é pra depois te... Aprendi a me virar sozinha, e se eu tô te dando linha é pra depois te abandonar. Aprendi a me virar sozinha, e se eu tô te dando linha é pra depois te abandonar. Aprendi a me virar sozinha, e se eu tô te dando linha é pra depois te abandonar.

uma bala, um cabresto, eu não quero não. Eu te vi no buraco da fechadura, com um buraco feito a bala no teu coração. Uma praga, um vão, um beco sem saída, um buraco no dente é uma dor de cão. Eu não quero passar pela avenida numa escola sem enredo e mal de evolução. Eu tô saindo, tô saindo, tô saindo, deixa. Eu tô saindo, tô saindo, tô saindo já. Eu tô saindo, tô saindo, tô saindo, deixa. Eu tô saindo, tô saindo, deixa o buraco. Help, eu preciso cantar. Help, não há quem me pare. Help, eu preciso cantar. De volta com você, destacando Central da Biografia com Ana Carolina, meus amigos e minhas amigas que acompanham sempre o Central da Biografia. Conforme o tempo foi passando, Ana ia se tornando mais conhecida, até o dia em que foi convidada para participar em apresentações maiores, como na abertura do concerto da Orquestra Internacional de Ray Conniff. Isso aconteceu no ano de 1997. Posteriormente, o italiano Massimo Pratesi convidou alguns artistas para se apresentarem em Roma. Além de Ana, convidou um grupo de MPB da cidade, o Lúdica Música. No Rio, assinaram um contrato e Pratesi descobre que Ana era diabética, desistindo de fechar o negócio por puro preconceito, o que deixou Ana decepcionada. Ela disse: "Fiquei triste no primeiro momento, mas depois agradeci por não ter ido, pois o fato de eu ter ficado aqui me permitiu crescer e amadurecer na música, a ponto de gravar o meu primeiro disco anos depois e ser sucesso em todo o Brasil." Ana Carolina é sinônimo de sucesso, viu gente? Fala em sucesso? Então vamos ouvir aí Confesso, Encostar na Tua e Uma Louca Tempestade. Esta sequência é sensacional. Então vamos ouvir Ana Carolina no Central da Biografia de hoje. Central da Biografia. Hoje, o Central da Biografia destaca os sucessos de Ana Carolina. Confesso, acordei achando tudo indiferente. Verdade, acabei sentindo cada dia igual. Quem sabe isso passa sendo eu tão inconstante. Quem sabe o amor tenha chegado ao final. Não vou dizer que tudo é banalidade. Ainda há surpresas, mas eu sempre quero mais. É mesmo exagero ou vaidade? Eu não te dou sossego, eu não me deixo em paz. Não vou pedir a porta aberta, é como olhar pra trás. Não vou mentir em tudo que falei, eu sou capaz. Não vou roubar teu tempo, eu já roubei demais. Tanta coisa foi acumulando em nossa vida. Eu fui sentindo falta de um vão pra me esconder. Aos poucos fui ficando mesmo sem saída. Perder o vazio é empobrecer. Não vou querer ser o dono da verdade. Também tenho saudade, mas já são quatro e tal. Talvez eu passe um tempo longe da cidade. Quem sabe eu volto cedo ou não volte mais. Não vou pedir a porta aberta, é como olhar pra trás. Não vou mentir em tudo que falei, eu sou capaz. Não vou roubar teu tempo, eu já ouvi demais. Oh,

disse que ainda não cumpri. Palavras me aguardam, tempo exato pra falar coisas minhas, talvez você nem queira ouvir. Já sei olhar o rio por onde a vida passa, sem me precipitar e nem perder a hora. Escuto no silêncio que há em mim basta. Outro tempo começou pra mim agora. Vou deixar a rua me levar, ver a cidade se acender. Opa, Central da Biografia, um minutinho. Daqui a pouco a gente volta para mais 30 minutos desta inesquecível, desta fantástica cantora Ana Carolina, que é destacada no Central da Biografia de hoje. Um minutinho e o Negão volta. Estamos de volta com o Central da Biografia, hoje destacando Ana Carolina. Em 1998, ela se apresentou no Hipódromo e no Bar Mistura Fina. Na plateia estava a neta de Vinícius de Moraes, Luciana, a qual entregou uma fita demo. Depois de 15 dias, Ana estava com proposta de duas gravadoras. Contudo, assinou contrato com a BMG. Isso fez com que ela se mudasse para o Recreio dos Bandeirantes e começasse a produzir o primeiro álbum, Ana Carolina. Duas canções desse trabalho foram parar em duas trilhas sonoras da TV Globo. De novelas, é claro. A música Garganta e Andando nas Nuvens. Tô Saindo e Vila Madalena. E também Nada Pra Mim. Uma inédita composta por John, do mineiro Pato Fu, integrou a trilha da telenovela Malhação. Isso aconteceu no ano 2000. E no mesmo ano em que foi indicada a primeira edição do Grammy Latino, na categoria brasileira de melhor álbum pop contemporâneo. Com o álbum, Ana ganhou o disco de ouro pelos 250 mil cópias vendidas e foi apontada como a grande promessa da MPB, comparada com Cássia Eller e também a deliciosa Zélia Duncan. A gente fala desses grandes nomes, dessas cantoras fantásticas. Dá vontade de ouvir música, não dá? Então vamos ouvir aí com Ana Carolina. Simplesmente aconteceu. Que se danem os nós. E quem de nós dois, esta, sem dúvida, é a que eu mais gosto. Central da Biografia, com Ana Carolina. Central da Biografia. Central da Biografia, com ela, Ana Carolina. Simplesmente aconteceu, não tem mais você e eu. No jardim dos sonhos, no primeiro raio de luar. Simplesmente amanheceu, tudo volta a ser só eu. Nos espelhos, nas paredes de qualquer lugar, não tem segredo, não tenha medo de querer voltar. A culpa é minha, eu tenho vício de me machucar. machucar, de me machucar. Lentamente aconteceu, seu olhar largou do meu, sem destino, sem caminho certo pra voltar. Não tem segredo, não tenha medo de querer voltar. De me machucar, de me machucar. Ninguém ama porque quer. O amor nos escolheu, você e eu. Querer voltar, a culpa é minha. Eu tenho vício de me machucar, de me machucar. Simplesmente aconteceu. Quem ganhou e quem perdeu, não importa agora, não importa agora. Central da Biografia, com Ana Carolina. Gastando meus sapatos, me livrando de alguns pesos, perdoando meus enganos, desfazendo minhas malas. Talvez assim chegar mais perto. Vim, achei que eu me acompanhava e ficava confiante. Outra hora era um nada, a vida presa num barbante. Eu quem dava um nó, eu lembrava de nós dois, mas já cansava de esperar. E tão só eu me sentia e seguia a procurar esse algo, alguma coisa, alguém que fosse me acompanhar. Se alguém no ar responda se eu chamar. E por que não me responde? Se também tuas esperas te levaram pra bem longe. É longe esse lugar. Vem, nunca é tarde ou distante, pra eu te contar os meus segredos. A vida solta num instante. Tem coragem, tem medo, sim. Esperas te levaram pra bem longe. É longe esse lugar. Vem, nunca é tarde ou distante, pra te contar os meus segredos. A vida solta num instante. Tem coragem, tem medo, sim.

Estamos de volta! Central da Biografia hoje é com Ana Carolina, que fez composições e também no ano de 2001 interpretou uma canção para o longa-metragem Amores Possíveis, Velas e Vento e Margem da Pele. Esta última é interpretada por Paula Lima, Ana Rita, Joana Iracema e também Carolina. Em abril do mesmo ano, o segundo álbum, Ana Rita, Joana Iracema e Carolina, com 11 letras, composta por ela e várias mulheres criadas por Chico Buarque, fazem parte do título do álbum como uma homenagem que a cantora faz ao grande ídolo. E o álbum vendeu 100 mil cópias e ficou com 2 semanas com o segundo mais vendido no Rio de Janeiro e em São Paulo. E em 15 dias foi contemplado com o disco de ouro, depois de platina, ultrapassando a marca de 300 mil cópias. Quem de nós dois? A inesquecível La Mia Storia Traledita, originalmente interpretada por Gianluca Grignani, versão de Ana e Dudu Falcão para um sucesso italiano de 1990, que faz parte da trilha de mais uma novela da Sete, Um Anjo Caiu do Céu. Em 1º de maio do ano de 2001, às 5 horas da manhã, Ana saía do apartamento de Paulinho Mosca, no Leblon, em direção ao seu. Ela morava na Barra, quando na Avenida das Américas, perdeu o controle do seu Mercedes-Benz Classe A, que colidiu contra um poste. Ainda lúcida, foi resgatada e levada para a UTI do Hospital Barra D'Or. Ana sofreu fratura na tíbia e um corte na cabeça, um pouco acima da orelha, onde foram necessários 30 pontos. Em consequência disso, o início da turnê foi adiado. Que pena, né? Mas olha, vamos ouvir música? Vamos sim, né? Então tá, Ana Carolina, Ela é Bamba e na sequência, Nua. Central da Biografia hoje destacando Ana Carolina. Passo o dia no trampo pau e pau, ainda arranjo um tempinho pra sambar. Quando cai na avenida ela é demais, todo mundo de olho ela nem aí. Fantasia bonita ela mesmo faz, manda todas, não erra a mira. Mãe, passista, atleta, manicure, diplomata, dona da boutique, enfermeira, acrobata. Índia da Central, vai no ombro cestinho com neném. 8 quilos de roupa no varal, ainda vem de cocada nesse trem. Toda sexta ela fica mais feliz, vai dançar numa boate do Jaú. Faz um jeito e já pensa que é atriz, cada dia inventa um nome. Doris, Aura, Emília, Terezinha e Marina, Ana, Rita, Joana, Iracema e Carolina. Ela é bamba, ela é bamba, ela é bamba, ela é bamba. Central da Biografia, com Ana Carolina. Ela é bala, mestiça, é todo gás. Cada braço é uma viga do país. Abre o olho com ela, meu rapaz. Ela é quase tudo que se diz. Quando compra uma briga, ela é demais. Vai no groove, não deixa desandar. Ela é pop, ela é rap, ela é 12 jazz. E no samba é primeira linha. Seu nome escrito numa letra bem bacana. Ela é bamba, ela é bamba, ela é bamba. Ela é bamba, ela é bamba, ela é bamba. Ela é bamba, ela é bamba, ela é bamba. Ela é bamba, ela é bamba, ela é bamba. Central da Biografia. Ao redor e nada me interessa. graça. Eu finjo ter calma, a solidão me apressa. Tantos caminhos sem fim, de onde você não vem. Meu coração na curva, batendo a mais de 100. Eu vou sair nessas horas de confusão, sabe? Então assim você repare em mim. Quem sabe então assim você repare em mim. Corro de te esperar, de nunca te esquecer. As estrelas me encontram antes de anoitecer. Olho a cidade ao redor, eu nunca volto atrás. Já não escondo a pressa, já me escondi demais. Ah, eu vou contar pra todo mundo, eu vou pichar sua rua. Vou bater na sua porta de noite, completamente nua. Quem sabe então assim você repare em mim. Quem sabe então assim você repare em mim. Eu vou contar pra todo mundo, eu vou pichar sua rua. Vou bater na sua de noite, completamente nua. É, quem sabe então assim você repare em mim. Quem sabe então assim você Central da Biografia. De volta para mais um Central da Biografia, para mais uma sequência de fatos marcantes da carreira desta artista fabulosa, Ana Carolina. Ela sempre diz: não gosto de rótulos, de ficar parada numa estante. É muito bom viver no Brasil por agregarmos a música do mundo todo e podermos criar algo novo a partir desta grande mistura. Ana Carolina, em entrevista para o jornal carioca O Globo, disse isso. Após a repercussão do disco de 2005, a Som Livre lançou, em 2010, o segundo volume de Perfil. Este segundo CD reúne 15 faixas de canções de sucesso da carreira de Ana Carolina. O álbum é definido como a continuação do anterior, que juntos apresentam um maravilhoso resumo da carreira da cantora. Ainda informando sobre Ana Carolina, ela idealizou o ensaio de cores e foi a mais recente turnê de Ana Carolina, cujo projeto foi base para a gravação do seu último CD e DVD de mesmo nome. Isso aconteceu em 2012, com canções inéditas e algumas versões de canções próprias e de outros artistas. Os shows da turnê uniram música e arte através de composições de pinturas da própria cantora. A música Problemas, composta em parceria com Tiara Civello,

aí você decide se é guerra ou perdão. Se na vida eu apanho, outras vezes eu bato, mas trago a minha blusa aberta e uma rosa em botão. Eu quero deixar para você um beijo enorme no coração. O Edgar de Souza, depois desse central espetacular, vai se despedindo, deixando aí aquele beijo no coração de cada um de vocês. E eu tô assim, ó, com o coração apertadinho, na espera do próximo central da biografia, para encontrar com você, com a sua família, com seus amigos, tá bom? Foi um grande barato falar para você. Grande beijo, fique com Deus, tchau, tchau. Você ouviu? Central da Biografia.